você tem o amor, devo admitir que te quero meu bem, bem, bem. Porém, é lamentável dizer que como o sol e a lua é proibido pra mim poder ficar com você. Em nossos momentos de eclipse, você mexeu comigo desde o primeiro segundo. Transformou minha mente, modificou o meu mundo. Não sei como explicar, afinal não há pedido, simplesmente senti. Quando vi, tava envolvido, inesquecível. Quando a gente se encontrava, ficou guardado na memória suas palavras lá na praça. Hoje penso comigo em um momento marcante, como o sol e a lua ficam distantes. Nosso amor é um eclipse, tempo limitado. Uma cena que marca um casal apaixonado. Eu tenho um namorado e você também namora, mas quando estamos juntos, nosso mundo se transforma. Você mexeu comigo, baby, me fez sentir muito bem. O seu perfume de flor incendeia o amor. Devo admitir que te quero meu bem, bem, bem. Porém, é lamentável dizer que como o sol e a lua é proibido pra mim poder ficar com você. Palavras são poucas e insuficientes diante do carinho de um abraço quente. Desde sorriso ao olhar, ao seu jeito de falar, ao seu jeito de brincar, eu não sei bem explicar. Me fascina, me encanta quando você me canta e fala de coisas quando a gente se ama. Lembro do sussurro ao pé do ouvido. Ficar longe de você é como um castigo. Às vezes tento suportar, às vezes penso me enganar, às vezes penso em estourar, às vezes penso em terminar. Ao mesmo tempo inseguro, ao mesmo tempo me seguro. Fico sem sentido em cima do muro. E o pior de tudo é ficarmos afastados e amar uma outra que já tem namorado. E normalmente minha promessa sempre tem o que fazer. Isso já virou rap, eu prometi pra você e tá aqui. Você mexeu comigo, baby, me fez sentir muito bem. O seu perfume de flor incendeia o amor. Devo admitir que te quero meu bem, bem, bem. Porém, é lamentável dizer que como o sol e a lua é proibido pra mim poder ficar com você. Você mexeu comigo, baby, me fez sentir muito bem. O seu perfume de flor incendeia o amor. Devo admitir que te quero meu bem, bem, bem. Porém, é lamentável dizer que como o sol e a lua é proibido pra mim poder ficar com você. Você mexeu comigo, baby, me fez sentir muito bem. O seu perfume de flor incendeia o amor. Devo admitir que te quero meu bem, bem, bem, bem. Porém, é lamentável dizer, é lamentável dizer, que como o sol e a lua é proibido pra mim poder ficar com você. Você mexeu comigo, baby, me fez sentir muito bem. O seu perfume de flor incendeia o amor. Devo admitir que te quero meu bem.